compro e pago no dinheiro, pois sou garimpeiro lá do Cumaru. Meu nome eu não vou dizer, pra ninguém saber, pra não me manjar. Só sei que sou brasileiro, também sou solteiro, sou de Marabá. Só sei que sou brasileiro, também sou solteiro.